Jazão e o Velo de Ouro. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira, Herbert Richards. Dos deuses do Olimpo. Escreva nas cinzas para que eu possa ler o futuro. Vejo uma grande árvore no fim do mundo. E em seus galhos está pendurado o crânio com a pele de um carneiro. Reluzem e brilham, pois é um prêmio dos deuses, um velocino de ouro. Não temos tempo para charadas e mistérios. Fale-me desta noite. Helios, você vencerá esta noite. Derrubará o reino da Tessália. Matará o rei Aristo e usará a sua coroa. Para todas essas coisas, sem medo e sem ferimento, porque Zeus comanda. Se sou protegido por Zeus, não tenho necessidade disto. Deixarei aqui sobre o fogo como um agradecimento aos deuses. Helios, está também previsto que, embora você ganhe o trono de Aristo, quando Zeus ordenar, irá perdê-lo para um dos filhos de Aristo. Então Aristo não terá filhos. Ele tem 3 velhas, 2 filhas, Filomela e Briseis, e um filho, Jasão. Então as 2 filhas e o filho morrerão com o pai esta noite. Thank you. Rainha dos deuses, proteja esta criança, minha irmã Filomela. E se eu, Briseis, for digna, me tome sob sua proteção. Você é Briseis, a filha de Aristo? Fique calado. Ela está orando. Por sua irmã e por Aristo, seu pai assassinado. Você é sacerdotisa? Eu sirvo aos deuses. Então diga-me, Briseis invocou a deusa Hera? Invocou. E a deusa Hera ouviu a sua prece? Sim. Então ore por mim. É a vontade de Zeus. Não é a vontade de Zeus. É a sua vontade. Zeus lhe deu um reino. O resto será sua própria obra. Os deuses abandonaram você, Pélias. Surgirá um homem de uma sandália só. E nenhum deus irá protegê-lo dele. Um homem de uma sandália só? A criança que escapou de você, Jasão. Então por que não me contaram toda a profecia? Por que Zeus me levou a matar esta moça? Quando o único que precisava morrer era Jasão. Zeus não leva os homens a fazerem o que você fez. Os próprios homens são levados a fazer tais coisas, para os deuses conhecê-los e os homens entenderem a si próprios. A morte de Jasão nenhum bem lhe traria. Se matar Jasão, você se matará. Marido divino, por algum motivo ordenou a profanação do meu templo em Tessália? Foi culpa inteiramente de Pélias. Não satisfeito em ganhar o trono de Tessália, como eu queria, tentou evitar perdê-lo, como eu ordenei. Eu sei que você foi insultada na minha cara, mas fique satisfeita. O garoto Jasão escapou. Ele irá vingá-la. Como? Você já deve saber que nunca arranjo detalhes exatos e precisos. E como você não foi exato nem preciso, uma mocinha foi morta e meu templo foi profanado. Eu quero ajudar Jasão. Não. Você pode ajudar a pequena Filomela se desejar. É uma menina. O resto é trabalho de homem. Não. Quero ajudar Jasão. Como quiser. Quantas vezes Briseis, a filha de Aristo, invocou você pelo nome? Cinco. Então pode ajudar o irmão dela 5 vezes. Só 5 vezes você pode ajudá-lo a derrotar Pélias. E é minha palavra final. Vai demorar 20 anos para Jasão se tornar um homem. Um instante do tempo aqui no Monte Olimpo. Mais longos 20 anos para o rei Pélias. Ele percorre cautelosamente as estradas de Tessália, sem Pélias. Você tem passado anos de vigília à espera do homem que deve vir para matá-la. O homem com uma sandália só. devo a minha vida. Essa foi uma maneira incomum de atravessar um rio. E parece que eu perdi uma sandália na travessia. Está indo para onde? Para o palácio do rei. Pélias? Pélias de Tessália. Então posso colocá-lo em seu caminho. Mas primeiro, deve aceitar a hospitalidade do meu acampamento. Venha. Você ainda não me disse o seu nome. Sou Jasão, o rei legítimo da Tessália. Um dos soldados do meu pai me salvou e me criou no exílio. Agora voltei para reclamar o meu reino. Eu estou à sua espera há 20 anos. E nesses 20 anos, Pélias transformou o meu reino, de orgulho da Grécia, em uma terra selvagem e ruim. Eu precisarei de sua ajuda. Quando seu pai defendeu seu trono, nenhum homem lutou mais do que eu. Desta vez, lutar não será suficiente. Eu podia lutar. Podia achar Pélias e matá-lo. Mas o povo precisa mais que um líder. Deve acreditar que não foi abandonado pelos deuses. Precisa de um milagre. E onde você achará este milagre? Fiquei sabendo que há uma árvore no fim do mundo que tem pendurado em seus galhos um velocino de ouro. Eu também soube disso. Muitos homens souberam. Dizem que é um presente dos deuses. Tem o poder de curar, trazendo paz e livrando a terra de pragas e fome. Se eu pudesse achar essa recompensa e trazê-la a Tessália, inspiraria o meu povo, apagaria os anos de desgoverno. O povo entenderia que não foi abandonado pelos deuses. Minha terra seria rica e forte de novo, como era antes do tirano Pérez assassinar o meu pai. Jasão, aceite o meu conselho. Primeiro, procure este velocino de ouro. Não se revele a Pélias. Mas construa um navio e convoque homens. E quando tiver o velocino, então, e só então, volte para matar Pélias. Agora vá repousar. Meus companheiros estão às suas ordens. Pai, por que deixou ele viver? Acaso, se eu destruir Jasão, eu destruo a mim mesmo. Enquanto ele vai em busca do velocino de ouro que está no fim do mundo, eu estarei a salvo. E se ele encontrar? Você estará lá. Veio para orar aos deuses, Jasão. Se fosse isso, eu não teria escolhido um deus caído. Apenas uma estátua. Os deuses, às vezes, discutem entre si. Aí grandes ventos sopram e templos caem. Hermes. Sim? Não, eu disse que a estátua era do deus Hermes. Hermes. Ah, sim. O que traz sonhos e gatuno da noite. Jasão. Nenhum homem pode lhe dizer como achar o velocino. Não está na hora de perguntar aos deuses. Se não respondem a quem acredita neles, por que responderiam a quem não acredita? Venha comigo. Por quê? Para que você acredite e tenha a resposta. Thank you. Você ganha, Nimrod. Quer dizer, a batalha, não a guerra. Ah, essas águas são rasas demais para galeões. Hera, minha cara, deve realmente aprender a ganhar sem trapacear, ou ao menos perder graciosamente. Saudações, Hermes. Saudações, Zeus. Parece que está faltando uma peça. Talvez eu possa ajudar. Bem-vindo ao Olimpo, Jasão. Ah, Jasão vem ao Monte Olimpo, afinal. Nenhum homem invoca os deuses a não ser que queira alguma coisa. Providenciamos para que fosse trazido aqui por Hermes. Eu não acreditaria que um mortal poderia pedir a ajuda dos deuses. Muito menos visitá-los. Bem, pelo menos você é honesto. E eu não digo isso da maioria dos mortais. O que você quer? Uma nau? Tripulação? Não. Isso eu posso achar sozinho. Ah. E o que é que você vai usar no lugar do... dos corações dos homens? Eu sou Hera, rainha dos deuses, e sua protetora nessa viagem. Mas Deus decretou um limite ao número de vezes que posso ajudá-lo quando você me invocar. Não fale agora. Sei o que vai me perguntar. Se existe o Velocino de Ouro e se existe, onde está? São duas perguntas. Eu o ajudarei com uma só resposta. Procure na Cólquida. Então ele existe. Mas Cólquida é no fim do mundo. Nenhum grego velejou até lá. Agora que você sabe, tem certeza de que não precisará de minha ajuda? Raciocine profundamente. Eu lhe ofereci uma nau. Uma nau e uma tripulação. E ele recusou. Recusou a ajuda dos deuses? Que nau é resistente o bastante para alcançar o limite do mundo? Que tripulação é valente a ponto de embarcar nessa nau? Direi aos armadores da Grécia que a carga mais rica do mundo aguarda na Cólquida. Que o Velocino de Ouro vale um reino. E direi que sua nau mais resistente, jamais construída, sobreviverá à viagem. Os atletas da Grécia são orgulhosos. Eu lhes direi que só o melhor pode esperar um lugar na viagem mais perigosa da história. Anunciarei um torneio. Convidarei os mais fortes e valentes da Grécia. Nenhum torneio desses foi realizado. A não ser que os deuses decretem o contrário. Fiz bem em escolher você, Jasão. Os deuses são melhor servidos por aqueles que querem menos sua ajuda. Bem-vindo, polideuses. Castor de Esparta! Acastos de Tessália! Bom trabalho. Valeros de Atenas, arqueiro campeão da Grécia, Eufemo de Tenarum, Espiros de Siracusa. Hércules! Estou aqui! Vou viajar com você, Jasão. Diga-me que campeão deseja que eu derrote. Nenhum. Você pode derrotar todos nós. Seu lugar está reservado. Hércules? Sim. Hércules? Sim. Meu nome é Ilas. Como você, cheguei tarde demais para competir nos jogos. Me ocorre agora que se eu puder derrotá-la em alguma coisa, Jasão não poderá me recusar um lugar em sua nau. Afinal... ele pode precisar tanto de cérebro como de músculos. Vamos competir? Que tal disso? Vamos. Está vendo aquela rocha? Sim. Nenhum arremessador jamais alcançou. E a prova é atingi-la ou ultrapassá-la? Terá sorte de chegar até a metade. Vamos? Não, você primeiro, Hércules. Nunca na vida arremessei um disco. Gostaria de ver como se faz. Deixe-las ter seu momento de triunfo enquanto pode. Ah, você terá seu lugar, Ilas. Formei a melhor tripulação de toda a Grécia. Agora uma nau que seja digna deles. Argos! Argos! Estou aqui! É você, Argos? Quem está aí? Jasão! Venha a bordo! Então, você vem. É uma bela nau. É. É uma bela nau. Pronta para zarpar. Ainda não demos um nome a ela. Eu vou chamá-la de Argo. Em sua homenagem. Argo? Dê uma olhada na carranca. Você pode mudar de ideia. Não, não. Por aqui. Está na proa? Não, na popa. Vamos ter que mudar. Uma carranca deve vigiar a água à frente da embarcação. Isso eu não posso fazer. Alguma coisa me fez colocar aqui. Hera, rainha dos deuses. O quê? Nada. Se opõe que fique aqui? Não. Nem eu. Me faz sentir que um amigo vela por nós. Quando zarpamos? Amanhã. Desperdice. Não restou tanto assim para fazer alguma diferença. Ah, deixe descansar. Quanto mais cedo encontrarmos uma ilha com água, melhor. Não podemos continuar remando com 3 goles por dia. Aceite o meu conselho. Retornemos a Icos. Perderíamos 5 dias viajando. Não temos água suficiente para amanhã, muito menos para o tempo que levaríamos para chegar a Icos. Não se preocupe, Ilas. Eu não espero que aceite o meu conselho. Mas gostaria que ele ouvisse alguém. Continuam reclamando? Marujos sempre reclamam. Mas acontece que eles têm motivos para isso. Quase sem água, bolhas nas mãos. Deviam usar salmoura. Salmoura? Enrijece a pele. Vá lá embaixo tratar deles, eu conduzo. Hera. Você disse que podia me ajudar um determinado número de vezes. Até agora você me falou de Cólquida. E derrubei Pélias de seu cavalo e o arrastei para baixo d'água. Pélias? Então aquele era o rei Pélias. Conheço a sua necessidade. Navegue em direção ao norte, alcançar a terra livre. Onde? A Ilha de Bronze. Eu nunca ouvi falar. Nenhum mortal o conhece. Era a fundição dos deuses. Hefestos trabalhou lá fabricando armaduras e armas para Zeus. Nada teme. O próprio Hefestos há muito se foi. Providenciarei para que chegue a Ilha de Bronze. Mas ouça bem, Jajão. Ouça com muita atenção. Pegue o leme. Sim, senhor. Hissar vela! Estaremos em terra ao meio-dia. Poderão então encher a barriga até estourar e saciar sua sede. Mas notem bem. Terão permissão para pegar comida e água. Nada além disso. Absolutamente nada além. Isso não inclui mulheres. Se houver alguma na ilha, inclui-se. Se eu encontrar uma moça de perna firme, peito cheio e coração quente, que nenhum homem tente me impedir. Talos impedirá. Quem é Talos? Está insinuando que existe um homem que vai me impedir? Não falo de homem. Água e comida, Hércules. É só. Jasão, quem lhe falou desta ilha? Hera, a deusa. Mantenha firme. Prender a comida e água. Os bodes são bons marujos? Bodes? Do que está falando? Por que trazer bodes para bordo? Nós podemos sentir fome. Ou sede. Ora, vamos. Aqui está um para a panela. Hércules! Ele não é um dos titãs? Talvez seja. Ele é bem grande. Jazão não falou qualquer coisa de Talos? Deve ser aqui que Hefesto moldava as estátuas dos deuses. É. E as forjava para o mundo inteiro ver. Hércules. De tesouros. Uma sala de tesouros dos deuses? Veja isto. E isto? Uma pérola? É um dado. Não seja tolo. Numa caixa de joias? É um broche. Ah, que pena. Seria uma arma útil. Vamos voltar para Nau. Hércules. O que é? É melhor você deixar aí. Por quê? Lembre-se do que disse Jazão. Não fará falta. De qualquer maneira, se os deuses deixaram tudo aí sem vigilância, é porque não lhes interessa. Vamos. Deve ter sido o vento. Viram mais depois disso? Talvez Hércules tenha encontrado uma mulher. Talos! Thank you. vocês, Janjão. Isto foi obra de Hércules. Talos tentará matar todos vocês. E como eu posso enfrentá-lo? Pense antes de dispersar o dom dos deuses. Ah, contra um homem de bronze, nossas armas são inúteis. Eu repito a pergunta. Então devo respondê-la. Enfrente Talos com sabedoria e não com coragem. Olhe os tornozelos dele. Tornozelos? Nada mais posso lhe dizer. Jasão! Desobedeceu a minha ordem. É, mas eu... Todos vocês, atraiam ele para as rochas, mas fiquem fora de alcance. O que vai fazer? Eu vou me esconder aqui. Farei todo o possível para enviá-lo a vocês, Jasão. Todo o possível. Yeah. Você esqueceu! E então? Nós procuramos. E eu vou procurar de novo. Ilas estava conosco. Nós o vimos correndo, mas depois ele desapareceu. Ele pode ter sido ferido e não conseguiu voltar para a nau. Como Palinurus, tivemos que carregá-lo para bordo. Hércules, Ilas está morto. Os deuses decidiram. Por que mataram o rapaz se a falta foi minha? Eu devia ter ficado com ele. Procurem até anoitecer. Nós não zarparemos até lá. Zarpe quando lhe aprouver, Jasão. Não posso abandonar ele enquanto não encontrar o rapaz. Vai abandonar Hércules? O melhor homem que temos? Eu não zarparei sem ele. Eu também não. Venham comigo. Tem algum homem aqui que não obedece aos deuses? Faremos o que a deusa Hera ordenar. Se ela quiser falar conosco. Essa é a sua última chance, Jasão. A última vez que posso ajudá-la. Eu compreendo. Fiquem sabendo, Argonautas. Ilas está morto. Ilas está morto? Quanto a Hércules, seu destino não é prosseguir com o arco. Zeus tem outras tarefas para ele. E para nós, Hera? Zartem para Frígia. Procurem Fineu, meu céu. Só ele pode guiá-lo agora. Içar velas. Vamos, voltem seus lugares. Agora! Senhor Zeus, fui um pecador. Jamais tentei negá-lo. Mas não pequei todos os dias. Por que então me castiga todos os dias? Em nome dos deuses, o que é isso? Jasão! Você é Fineu? Sim. Pegue meu braço, não enxergo o seu. Não recue. Zeus me deu o dom da profecia, mas usei mal, por isso fiquei cego. Zeus ordenou que as harpias me atormentassem. Você, Jasão, me ouça agora. Os deuses me mandaram lhe dizer o que você deseja saber. Mas os deuses foram longe demais comigo. Eles podem castigar tanto um homem, e aí um dia eles o abandonam. Ele diz: está bem, Zeus, mande um raio. Deixe a terra me engolir. Eu o desafio. Pode resmungar quanto quiser, Zeus. É verdade o que digo. Jasão, eu lhe direi o que você deseja saber só se aceitar o meu preço. Qual é o seu preço, filho? Liberte-me do tormento dessas harpias. Se Zeus enviou a praga dessas criaturas, não seria sábio interferir. É, esse é o meu preço. Então nós aceitaremos. E o faremos o mestre das harpias. madeira para construir uma jaula. Aqui está, amigo faminto. Peixe defumado e mais vinho. Bom, filho, nós cumprimos a nossa parte do acordo. O que deseja saber? O caminho para Cólquida. O caminho é através das rochas estrondosas. Vá para noroeste e chegará lá em 5 dias. Noroeste? Depois das rochas, vire para nordeste. E sem demora avistará as praias de Cólquida. Mas diga-me, que Deus o protege? Agora nenhum. Não atravessará as rochas estrondosas. Que são rochas estrondosas? O nome está dizendo, não está? Só posso lhe oferecer isto. Não é grande recompensa pelo que você fez. Mas é só o que tenho. Se é tudo que pode nos informar, então adeus. Os deuses sejam misericordiosos. Fineu, daqui para frente eles assistirão ao banquete toda noite, comerão os restos que deixaram. Bom apetite. Muito raso. Firmeza nos remos. Devagar agora. Bem devagar. Bem devagar! Mas eu não vejo o que deixou o Fineu tão assustado. Parece bastante calmo. Calmo demais. Acastos! Acastos! Conheço o gênio dos deuses do mar. Quase todos são perigosos. Acastos, Acastos, faça uma sondagem. Os outros fiquem preparados para remar quando eu der a ordem. E uma remada lenta. Poupem as forças. Podem precisar depois. Não adiante! Não adiante! Lá está ela. Não parece estar tendo dificuldade. Thank you. toda a tripulação da nau. Ele encheu do topo do mastro. Não havia esperança de salvá-lo. Não naquele mar. Vamos passar? Vamos. Mas... Está bem. Vamos passar. Voltem aos seus lugares! Não há como voltar agora. Não há, Cassius. Essa nossa viagem não tem volta. Tambor! Toque o tambor! Mas toque devagar! Os deuses querem se divertir. Jazão vai longe demais. Por que ele fala a verdade quando os deuses vão longe demais? Só tem uma alternativa. Ore aos deuses, Jazão. Os deuses são cruéis. Logo os homens aprenderão a viver sem eles. Jazão ousou falar do fim dos deuses? E deixou ele de ver. Se eu fosse punir cada blasfêmia, logo perderia toda a lealdade e respeito. Você é o deus de muitos homens. Mas quando não acreditam mais em você, você os reduz a nada. Você compreende isso. No entanto, permanece com ele. Acha que é fraqueza minha? Fraqueza. Humanidade. Devemos agradecer ao Deus ou deusa que nos ajudou. Os outros não foram tão afortunados. Veja. Você. Sua nau se perdeu. Só encontramos mais dois sobreviventes e estão sendo bem cuidados. Tome, beba isto. Quando zarpou de Cockney? Hoje de madrugada. Hoje? Então nossa viagem está quase encerrada. De onde você vem? Tessália. Mas é do outro lado do mundo. Você não parece um mercador. E... sua embarcação é uma nau de guerra. Teríamos sido tolos em zarpar desarmados. Segundo dizem, o seu rei Aetes teme os deuses. E nós fomos enviados pelos deuses. Mas vou conversar com ele a sós, pacificamente. Agora responda uma pergunta. O que a sua nau estava fazendo em águas tão perigosas? Oferecendo sacrifícios para os deuses das rochas. Atirando flores ao mar para torná-lo mais seguro para nossas naus. Infelizmente, nossos deuses se zangaram e não são tão poderosos como os seus. Você é uma sacerdotisa. Eu sirvo no templo de Hecate. Uma dançarina? Hecate é o deus dos colquianos. A deusa. Mas soube que eles veneravam um ídolo estranho. O crânio e a pele de um carneiro. Não é um carneiro comum. Sua lã é de ouro. Um presente dos próprios deuses e trouxe para nossa cidade paz e prosperidade. Nós a levaremos para a terra amanhã cedo. Talvez possa me dizer onde é a cidade. Agora, me diga o seu nome. Medeia. E pode responder a minha primeira pergunta. Quem é você? Meu nome é Jasão. Dentro de algumas horas avistaremos a Cóquida. Vou aportar silenciosamente à noite. A viagem agora acabou e eu não quero que comece a confusão. Não vai haver confusão. Só nos dizer onde é a cidade e quando atacaremos. Não atacaremos. Mas isso é tolice. Você tem os melhores combatentes do mundo. 40 combatentes contra uma nação? Melhor 40 do que um, Jasão. Não somos piratas, Faleros. O que a moça fez a você? Acreditávamos que fosse um guerreiro. Eu vou à terra sozinho pela manhã para ver qual é a situação. E pretende espionar a terra? Manjazão, por que sozinho? Por que não leva alguns para reconhecimento? Quanto menor o número, menos serão apanhados. Qual o mínimo que você pode pensar? Um, é claro. Correto. Aceito o seu conselho. Mas eu não. Viajamos juntos até aqui. Acho que temos a liberdade de opinião. E qual é a sua opinião, Acastos? Podemos invadir a cidade, dominar os guardas e pegar o Velocino. Estaríamos em mar aberto enquanto os colquianos ainda estariam dormindo. Um ataque à noite. É, sim. E no escuro, durante o ataque, um homem morrerá. Esse homem serei eu. Um dardo nas costas. Um dardo grego, Acastos. Talvez o seu dardo. Você morrerá por isso, Jasão. Para trás. Thank you. fêmur está morto. Mas veja isto. Um pano ensanguentado. Acastos deve estar no fundo do mar. Eu duvido. Isso é a vela! E o fêmur? O mar foi seu lar enquanto estava vivo. Que leve seu corpo agora que está morto. Içar vela! Içar vela! Está ferido. Temos em Cólquida uma flor que cure e acalma. Amanhã eu lhe mostrarei. Como se chama a flor? Não tem nome. Ela cresce em caule duplo. Dizem que brotou do sangue de Prometeu. E há anos tem sido usada por seus poderes calmantes e curativos. O sol está ficando alto. Vamos iniciar a caminhada. Siga a estrada para leste. Você não irá comigo? Eu pegarei outro caminho. Adeus, Hecate. Falou. Estará entre nós hoje, um vindo do fim do mundo. Seu nome é Jazão. Qualquer um a quem ele pergunte seu caminho, deverá dizer: Eetes, rei da Cólquida, o aguarda no templo de Hecate. E é tudo o que qualquer um deverá lhe dizer. Aproxime-se, Jazão. Prestou a todos nós um grande serviço. Daremos um banquete logo mais. Soubemos de seu grande heroísmo e merece uma comemoração. Volte então aos seus companheiros e traga-os ao meu palácio. Eu agradeço, Milord. Mas eu não estou entendendo. Medeia. Bem-vindo à Cólquida. Apresento Jasão e os Argonautas. Jasão e os Argonautas! Diga-me, Jasão, por que veio a Cólquida? Em paz. Eu perguntei por quê, não como. Quantos homens você tem ao todo? Ou bastante. Me diz que não nos ameaça? Enviados que procuram me enganar encontram a morte. Sei que veio atrás do Velocino. E sei também que se não o conseguir barganhando, você pretende roubá-lo. Mas não vamos permitir, Jasão. É um presente dos deuses. Ele trouxe riqueza e paz à Cólquida. E se nós ficássemos sem ele, iria significar pragas e fome e a destruição do nosso país. Não podemos mais acolhê-los nem distraí-los. E sim tratá-los como vocês merecem. Como ladrões. Como piratas. Como assassinos. Nós temos que agradecer a uma pessoa. A pessoa que expôs a tentativa criminosa contra o nosso reino. O filho do grande rei Pélias de Tessália. Acastos! Hecate, rainha das trevas, você sempre me ajudou. Diga-me agora o que eu devo fazer. Você que me deu o dom da clarividência, por que não me revelou a traição de Acastos? Ele que fica bebendo com Eetes, enquanto Jasão está preso, condenado à morte. Se eu ajudá-lo na busca do Velocino, eu estarei traindo o meu país. E você, Hecate? Se não ajudar, trairei a mim. Ajude-me, Hecate. Medeia, por que veio aqui? Eetes a enviou? Vim para lhe dizer que desista de sua busca e vá embora em paz com os Argonautas. Não volte. Nunca mais pensar no Velocino de Ouro? Nunca mais. Então foi Eetes. Diga a ele que cumprirei a tarefa que os deuses me deram. E não trairei os Argonautas. Ofereça a ele o que quiser. Mesmo que seja Medeia, sacerdotisa de Hecate. Jasão, esqueça o Velocino de Ouro. Temo por sua segurança. Se está disposto a tirá-lo daqui, eu irei com você. Irei sozinho? Não. Preciso ir com você. Agora não tenho paz. E eu te amo. E voltem para os seus lugares. A sacerdotisa? Harold, escute minha ideia. Quando saírem do palácio, voltem para Nau e remem correnteza abaixo. Há uma fenda do penhasco e um atalho que atravessa o bosque. Ancorem, nos veremos. Jazão fugiu. E seus homens? Fugiram todos. Fazia minha ronda e encontrei os guardas drogados. Drogados? Então há um cúmplice. Onde está a Castro? Não está em seu alojamento. A Castro ajuda Jazão? Mas não há motivo para isso. Só se foi Medeia quem preparou a droga. A sacerdotisa de Hecate? Vi como Medeia olhava para Jazão. Se Medeia está ajudando, está levando-os então até o Velocino. E os Argonautas pegarão a nau. O caminho por terra é mais curto. Reúna seus homens, capitão! Fique a bordo com o resto dos homens e vigie a nau. Jazão! Jazão! Estes colquianos! Nós ouvimos do navio. Devem estar por perto. Pegue o velocino. Alguns sigam por ali e outros por aqui. Sherry! Hecate, rainha das trevas, vingue-se dos tessalianos. Entregue-me os filhos dos dentes da Hidra, os filhos da noite! O velocino. Ele tem o poder de curar. Thank you. Mantenha os guardas recuados, capitão. Senão podem morrer, junto com Jazão e seus piratas. Ressuscitem, guerreiros filhos da Hidra. Saiam de suas sepulturas e vinguem-nos. Aqueles que roubaram o Velocino de Ouro devem morrer. Venha comigo. Thank you. Fica provado, finalmente, que sou uma adversária digna. Para onde vai? Limpar o tabuleiro, o jogo acabou. Claro que não. Por enquanto, deixe-os aproveitar o mar calmo, a brisa fresca e um ou outro. A moça é bonita e eu sempre fui sentimental. Mas para Jazão, há outras aventuras. Ainda não terminei com Jazão. Vamos continuar o jogo um outro dia.